A importância da reconciliação é o título, né? E um dos sinônimos, vamos dizer assim, da reconciliação é estabelecer a paz. Se ele diz que é para estabelecer a paz, é porque nós estamos em conflito. Então nós precisamos restabelecer. E saindo um pouco, que a gente às vezes pensa tudo, ou pelo menos quando se vem numa casa espírita, numa igreja, alguma coisa, a gente traz tudo para um enfoque religioso. E vamos sair um pouco do enfoque religioso. Vamos olhar na questão prática do que significa esse estabelecimento da paz, essa necessidade de se reconciliar. Quando nós estamos com algum problema, nós estamos carregando esse problema. No caso posto aqui hoje, nós acreditamos sempre, ou pelo menos nós colocamos as responsabilidades sempre no outro, na outra pessoa ou nas outras pessoas. Eles são o motivo dessa distensão, dessa separação do que está ocorrendo entre nós. Aí o nosso orgulho, né, é que fala isso para nós. Não, ele que está errado. Não, tal coisa aconteceu, mas eu nem me importo. Né? Eu não tenho problema, ele que está carregando essa mágoa. A gente começa a arrumar algumas desculpas que são o nosso orgulho falando mais alto, nos colocando numa posição elevada, só que nós não estamos em posição elevada nenhuma, muito pelo contrário. O próprio Jesus nos disse, lá em Mateus, que, olha o que ele nos fala, né? Reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário enquanto estáis com ele no caminho. As palavras de Jesus, nenhuma delas, nenhuma palavra é colocada como forma de embelezar uma frase ou de tornar uma frase mais agradável. Cada palavra escolhida, ela tem um significado muito importante. Então ele coloca, reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário enquanto estáis com ele no caminho. O que ele quer dizer com essas palavras colocadas nesse ensinamento? O mais depressa não é para nós fazermos amanhã, quando eu estiver mais calmo. Ah, vamos deixar o tempo resolver isso. Vamos deixar para, de repente, é hoje, é agora. Não é para deixar passar. A reconciliação tem que ser feita na hora. Na hora, eu quero dizer, no dia. É o mais depressa que ele nos pede. Por quê? Ele diz, né? Enquanto estáis com ele no caminho. O caminho é essa nossa vida. Nós estamos juntos. Nós estamos vivos, entre aspas. E nós temos a oportunidade de resolver o problema. Então, bom, ele fez um negócio para mim e eu não gostei. Aí eu fico com um bico, né? Magoado, sentido. E fico esperando. Vamos ver se ele vai vir me pedir desculpa. Talvez ele não venha, porque talvez ele nem se dê conta de que ele me machucou. Então eu tenho que ir atrás. Eu que estou com esse problema batendo dentro, aqui, né, na mente, eu que vou atrás dele e vou lá conversar. Dizer, olha, acho que está errado. Explicar sem agredir. E até dizer assim, ó, se eu te fiz alguma coisa que tu reagiu dessa forma, eu te peço perdão. As palavras são bonitas, né? São interessantes até da gente pronunciar. E a gente sabe que é difícil fazer isso. Mas é por ser difícil que a gente tem que fazer. Porque as coisas que são fáceis, a gente faz naturalmente. É pela dificuldade que tem que ser feito. Porque ele diz, enquanto estás com ele no caminho, daqui a pouco um de nós desencarna e leva essa mágoa guardada. Eu estou falando em mágoa, que é mais ameno. Às vezes é ódio. Às vezes é raiva. É um desejo de vingança. Existem oscilações nos acontecimentos, interpretações. E o que que acontece depois que um desses desencarna? Quantas situações nós nos tornamos obsessores dos outros, encarnados ou desencarnados? Porque nós não gostamos da forma como a pessoa agiu ou está agindo. Então a gente fica, como se diz popularmente, chateando, obsediando. A gente fica atormentando a pessoa. E o contrário também, né? A gente acaba atraindo mentes nessa mesma vibração. Quando a gente não perdoa, nós estamos criando um laço, um elo, que nos prende àquela outra pessoa. Eu não estou nem falando do perdão dele, estou falando do meu. Quando eu não perdoo, eu estou estabelecendo um elo, um laço, que é tanto mais forte de acordo com a intensidade desse sentimento em mim. Quanto mais aquilo me incomoda, mais forte é esse elo. E ele perdura. Eu carrego ele além dessa vida física. Porque não é no corpo que está esse sentimento. É na alma. Tem uma frase que diz, né, que mais do que um efeito moral, o perdão ele tem um efeito prático. Por isso que eu falei, vamos sair um pouco da questão religiosa. O efeito prático. Porque eu paro de sentir o que eu estou sentindo, eu desato o laço, o nó, e eu posso seguir a minha vida olhando o que eu tenho pela frente com outros olhos. Eu citei Jesus na frase que ele disse, e tem uma outra que ele nos ensinou também naquele mesmo período, que foi a oração do Pai Nosso. E lá na oração, inúmeras vezes nós já rezamos ela e nós dizemos lá no trecho: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, nós estamos dizendo para Deus: me perdoa da mesma forma como eu estou perdoando os outros. Se eu não estou perdoando, será que eu acho que eu serei perdoado? Não é Ele que me perdoa. Será que eu acho que eu vou ser perdoado? Será que eu me sinto merecedor, sabendo que eu tenho um problema que eu não resolvi? Então, caridade é também perdoar. A caridade material, aquela de dar alguma coisa, é a mais fácil para alguns. Aquela de rebaixar o orgulho, de deixar com que aquele egoísmo que é forte, de apontar erro e de colocar culpa, ele seja revertido, é mais difícil. Porque todos ao nosso redor nos incentivam a fazer isso dessa forma contrária. Quantas vezes nos dizem: não, não te rebaixa, é ele que está errado, não vai lá, ele vai sofrer pelo que ele está fazendo. Então tudo parece que nos enche de razão, e ao contrário, nos coloca numa posição que não é nada racional, prática, como ele diz. Nós estamos a todo momento, através de tudo que a gente está fazendo, nós estamos fazendo escolhas. Escolhendo ao que nós queremos nos unir. Ao que nós gostamos ou ao que nós não gostamos. Com o que nós estamos povoando o nosso pensamento, a nossa mente? Com coisas saudáveis ou não? São escolhas. A gente usa seguidamente a metáfora plantar e colher. E nós estamos plantando todo momento. Só a questão é que nós muitas vezes não estamos nos dando conta do nosso plantio. E a gente percebe muitas vezes colheitas amargas, duras, e que nós relacionamos elas como sendo fruto do acaso, do azar. Deus quis assim. Nós tiramos a nossa responsabilidade de cima de nós. Então, estabelecer a paz, promover a paz, é disso que nós precisamos, todos nós. Nós temos que aparar as arestas, que estão subindo de forma desagradável. Então, quando aquele fogo toma conta, naquela hora não dá para ir lá conversar ainda com ele, né? Mas vamos procurar acalmar esse fogo, abaixar ele, não dar combustível, abaixar. E aí, no primeiro momento, e se conciliar. Enquanto estamos no caminho. Porque depois, não que seja impossível, é claro que não é, mas só se torna mais difícil. Nós temos problemas grandes, que são os problemas familiares. Nós reencarnamos um determinado grupo de pessoas trazendo as questões que não foram tratadas no nosso passado. E hoje nós estamos de novo juntos para vermos isso, ou para revermos. E às vezes a gente se nega, a gente continua colocando culpa. Nós temos que tentar fazer o melhor de nós, da nossa capacidade. Uma, para não criar problema futuro, é a questão da razão, do racional. Mas a outra é de podermos realizar essa colheita de forma agradável, de forma submissa às leis. O que adianta a gente se revoltar com uma situação? Ah, mas o meu pai é assim, assado, minha mãe é assim. Do que adianta se revoltar? Nós não estamos colocando mais combustível dentro de nós para fazer com que isso seja mais uma situação de conflito, ou tentar compreender, ou tentar perdoar, aceitar. Que a gente possa, então, pensar nisso, né? O dia hoje está propício para reflexões. A gente escuta o que vem de fora, então nos impede de algumas atividades e nos abre espaço para outras. Então, que a gente possa aproveitar e repensar, e rever, e perceber se temos alguma coisa que a gente pode dar esse passo nessa direção. Eu garanto que a gente vai se sentir mais leve. Vai tirar um peso que a gente está carregando talvez há muito tempo. E vai conseguir ter um fim de semana mais agradável, mais promissor. E é um exercício que a gente produz e que nos abastece para fazer novos, repetir. Então, essa é a sugestão.